Você está escutando Rap no Cérebro Retrô. E aí galera, sejam muito bem-vindos, esse é o Rad Podcast. E hoje vamos falar um pouco sobre o mundo dos RPGs nos videogames. Obrigado, alarme, na hora certa. E hoje eu tenho amigos aqui internacionais, começando com Alvin Batalha, direto de Portugal. Vai, Alvin. Olá, meu nome é Alvin e vou falar duas horas do futuro. E também o grande Eric. E aí, pessoal, aqui é o Eric. E se você está ouvindo essa mensagem, você já passou do level 20. Pro level up. Hoje vamos falar sobre RPGs, mas não os melhores RPGs ou os que realmente ditaram regras no mundo dos videogames. E sim, RPGs diferentes, aqueles que não seguem o rumo total de um meio comum. Então vamos para o nosso primeiro Ready, falar de RPGs diferentes. Qual é o estilo favorito de vocês no quesito RPG? Action RPG, tático, estratégia, ou sei lá, qualquer tipo de RPG diferentão? Então, eu sempre preferi o action e o de turno, mas recentemente, como eu comecei a jogar Fire Emblem, então o RPG tático virou uma paixão, assim. Comecei a gostar muito e é o que mais tô jogando agora. Fire Emblem é conhecido como o GOT dos RPGs. Morreu. E você, Alvin, qual é o seu estilo favorito? Eu até sei, mas fala aí. Posso dizer que o meu favorito é o turno. Por acaso, gosto dos RPGs do turno. Mas os actions também são... Quando eu dou a minha porta de entrada para o mundo dos RPGs. Portanto, qualquer um foi o primeiro RPG que eu realmente comecei a jogar e vi que era um RPG. Você considera Pokémon um RPG? Sim, eu... É... Ele é um RPG. Tem level up, tem ataques que não só tiram dano, como também causam estado, como paralisação, envenenamento. Tem uma certa jornada do herói. Você é o último dos quatro jovens que vão começar sua jornada hoje. Sim, não, é porque quando eu era criança eu ficava discutindo com o pessoal. Assim, eu sempre achei que Pokémon era um RPG, né? Mas as pessoas falavam que nunca seria um RPG, ou pelo menos não era um RPG tão interessante ou tão bem elaborado quanto Final Fantasy, ou Fire Emblem, ou Shining Force, ou qualquer outra coisa assim. Só porque é Pokémon, sabe? Nunca teve um grande... Nunca teve um Exploder dele pra você falar, nossa, e é um RPG aí. É Pokémon, sabe? É meio que um estilo próprio ali dele. Pokémon acabou criando um estilo que as pessoas chamam como... É o estilo de Pokémon. Mas é um RPG. Eu, pelo menos, sempre que vejo, eu vejo como um RPG. Porque é uma batalha de turno. E tem a progressão como no RPG. Então... O legal de Pokémon também sempre foi você poder andar com o seu portátil por aí. Diferente de todos dos outros RPGs que você tinha que ficar em casa. Até RPG de mesa mesmo, assim. O legal de Pokémon é que você podia realmente embarcar na jornada. Tudo bem que aqui no Brasil não era tão legal você embarcar na jornada, porque você podia não voltar dela. No sentido real da história. Isso quer dizer que todos os Pokémon já se foram? Antigamente era a mesma coisa, cara. Só que você também não podia sair de casa pra ir caçar Pokémon ou, sei lá, jogar com seu amigo na rua no máximo. Se bem que no Game Boy já tinha aquele esquema de você ligar os dois Game Boy pra ou trocar Pokémon ou fazer um duel com seu camaradinho. Tem um Pokémon que você deu na troca. Você é o último a chegar para pegar o trem ou até um Pokémon pode mudar a sua vida? A Pokémon Company, já que Pokémon não é da Nintendo, ela é só a distribuidora, é que eles fizeram essa parada de bundles, né? Cada um tinha o seu... Você escolheu o seu jogo, Pokémon Blue ou Red, e você... Cada um tinha os Pokémons específicos ali. Então você era meio que obrigado ou a comprar os dois, ou seu amigo comprava um e você comprava o outro. Então era um RPG bem diferente, cara. Além da campanha de marketing total em cima dele. Fala sério, não o meu, Chikorita! Com seu Pokémon favorito, você pode explorar a vasta região de Johto, enquanto captura, luta e troca o Pokémon. E com o novo acessório... Você tinha essa feature de você poder... O jogo não acabava quando ele chegava no fim. Ele sempre tinha um plus ali extra, se você quisesse desafiar seu amigo ou até trocar Pokémons com ele. Então foi um evento e é um RPG bem diferente, cara. fora todo o mundo aí de Pokémon, animes e tudo mais. A gente vai fazer um programa específico pra ele. Mas vamos pra outros RPGs que realmente são diferentões aqui, no caso. Undertale, cara, boa escolha. Undertale, que é o RPG, um dos mais diferentes que eu vi ultimamente, porque ele não foca especificamente no... Ele não é um Battle RPG. Ele lembra muito Earthbound, né, que é um puta RPG, mas o foco dele não é nas batalhas, e sim em relações, cara. Exatamente. Mas o jeito como que... Mas o jeito que Undertale funciona, de você não necessariamente precisar lutar pra fazer as coisas, você sempre tem que sair da caixa, literalmente, pra conseguir vencer ou chegar no objetivo total daquela fase. Eu acho isso muito legal, cara. Só o fato de você vir da quarta fase vai ter um RPG que chama ele. O Undertale foi um RPG que ele saiu do nada, ele foi pro nada e é tudo isso hoje. Ele tem seus personagens icônicos como o Sans e tem os vários finais. É muito bom, cara. Um jogo que saiu do nada, que apareceu de repente, ele... Foi um RPG que ele não focava nas batalhas, né? Ele focava no que você ia fazer, né? Porque nas suas escolhas, você poderia ser uma pessoa agressiva ou você poderia conversar pra resolver, né? Então foi um jogo diferente. Eu não gosto, eu joguei pouco e eu não gosto, eu admito. Mas eu achei interessante, a ideia é interessante. É porque ele não é um RPG, ele não é um hypest RPG, né? Ele não vai te... Ele não é divertido por si só. Ele é divertido pra quem realmente gosta daquele estilo diferente. Pra quem tá procurando algo que saia fora do comum. Você não vai soltar, você pode tudo bem. Não, você pode chegar até o final dele lutando e tudo mais. Mas o legal é você procurar sempre o meio termo. Não lutar, você pode falar, você pode fazer outra coisa além de simplesmente tentar matar o seu inimigo, o adversário. Eu acho isso brilhante, cara. E fora que tem todo o universo de Undertale, né? Porque o jogo, ele é macabro. Ele tem aquele fundinho macabro quando você entende mais a história. Tem várias vertentes ali. Cara, é tão brilhante quando tu chega no final e descobre que o que é que dá pra fazer, sabe? A primeira vez que eu joguei, eu não tinha informação nenhuma. Então eu fui até o final e eu fui do jeito que eu aprendi. Eu matei tudo que eu via. Aí quando chegou, tem aquela revelação. Não, você podia... Spoiler. Chegar aqui simplesmente... resolvendo as coisas na conversa, ou do jeito de Undertale, que é em puzzles bem mirabolantes e muito bem desenvolvidos. Então, Undertale é um RPG muito diferente, cara. Diferente até demais. Suas considerações sobre Undertale, Alves? É um RPG de dois, como eu disse. Eu, por acaso, eu fiz o caminho neutro. Porque foi bombardeado com spoilers. Eu estava esperando os spoilers. E segundo, alguém, Hollywood devia comprar os direitos e fazer um stop motion desse filme. Só não coloca o Jared Leto. Vamos lá ver. Megatron era o Jared. Megatron rompeu a máquina. Não, eu gosto pra caramba de Undertale, cara, e é sem dúvida um daqueles RPGs que eu acho que nunca é uma palavra forte, mas eu acho que é improvável e eu gostaria muito que nunca tivesse uma continuação sobre Undertale. Eu acho que é um jogo único e deveria ficar ali. Esse jogo foi, né? Eu acho que fazer uma continuação você ia estar... desmontando a coisa que ele foi criado pra ser. É porque ele é único, você sabe que você tem vários jeitos de chegar até o final e é aquilo, aqui naquele jogo. É difícil ver você repetir. Tem que fazer bem feita. Undertale é o mesmo caso de Earthbound, sabe? Earthbound. Depois do 2 você não tem o porquê de continuar Earthbound. É um jogo único e acho que ele tem uma história começo, meio e fim, e ele é aquilo. Tem por que continuar, eu gostaria muito, mas nunca se sabe, né? O sucesso meio que nunca se sabe. No meu caso, o Earthbound de uma época era um remake. Um remake? Se fizesse um remake, sim. Eu não sei, cara. É que nem falar que vai fazer um remake de Symphony of the Night, cara. Eu acho que o jogo já é perfeito daquele jeito, sabe? Symphony of the Night tem o melhor fator replay ever, assim. Eu acho que se você apresentar bem pra nova geração, acho que eles pegam, cara. Ou sei lá, algum youtuber popular fazer um jogo e falar que é legal, todo mundo começa a dar chance e vai pra frente. Assim como o Xbox é um jogo que ele encai muito nisso que você falou do Earthbound, né? Ele é um jogo que se fizesse um remake, talvez ele perderia a força que ele tem. Uh-huh. A não ser que fosse aquela. Usassem aquela engine lá de Cell Shading que estão usando no Dragon Ball FighterZ. Pra você criar um Alucard perfeito. Seria muito bom, mas aí o tempo pra investir e pra refazer todo o castelo, cara. Nossa. Imagina o dinheiro. Porque fala a pena, fala a pena investimento. Eu tenho isso pro remake, porque continua muito bem com o Resident Evil, com o primeiro Resident Evil. Quem ainda introduziu a Lisa Trevor. Ou eu vou dizer pra mim, o primeiro Resident Evil remake, o primeiro pra mim é o melhor Resident Evil que há. Pra mim é o melhor, estamos a fazer um pouco. Uma coisa que eu ia perguntar. Uma coisa que eu ia perguntar. O Symphony of the Night vocês também consideram como um RPG? Na verdade, cara, o Symphony of the Night ele é um caso muito particular de jogo, porque se tu vê, ele é 5 tipos de jogos em um só. Ele é um jogo de luta, porque ele tem comandos, você pode fazer combo nele, o que é foda. Ele é um RPG, você pode upar, você tem knowledge, você pode... Ele tem progressão. Você tem progressão de fase, ele é um musical, cara. O Symphony of the Night faz parte da trilogia do Rodo. Cara, é muito bom. E ele ainda é um plataforma, cara. Ele é muita coisa dentro de um jogo só. Por isso que ele é antemporal, ele nunca vai envelhecer. É uma obra-prima. Por isso que ele é completo, ele não envelhece e você consegue rejogar ele a qualquer momento. Você vai gostar. Se você gostava, você vai continuar gostando. Olha, nunca vai perder. Olha, eu vou dizer, eu joguei a primeira vez esse ano. E foi das melhores coisas que eu joguei. Eu tô evangelizando o Alvin nos Metroidvania da vida. Você jogou o que, Metroidvania? Você jogou o Metroid, o Samus Return, né? E jogou Symphony of the Night, só falta jogar o que? Guacamole? Eu acho que você vai gostar, cara. Cara, eu gosto muito de Castlevania Symphony of the Night, eu jogo pelo menos umas duas vezes todo ano, no mínimo assim, quando eu. Às vezes eu só tenho saves guardado em algum aparelho que eu tenho, agora que eu peguei o PSP, né? Eu consigo jogar o Drácula X nele, mesmo o Drácula X não sendo tão legal, até você pegar a Maria, mas o Drácula X serve pra você jogar o Symphony of the Night no PSP, então exatamente. Uma mão lava a outra. Eu acho isso brilhante, cara. Castlevania, o Symphony of the Night, cara, eu acho muito bom. O meio que Castlevania seguiu até a Konami dar o estalo ali e tentar transformar a franquia num hack and slash estilo God of War, cara. Aí meio que, eu gostei do primeiro, mas o segundo eles meio que perderam a mão e não era mais Castlevania, sabe? O Lord of Shadows 2 eu larguei, eu não consegui jogar até o final, se tornou cansativo. O primeiro eu gostei bastante, não vou mentir assim, eu gosto muito de Castlevania e eu gostei bastante do primeiro, tava muito empolgado pro segundo, mas acabei abandonando porque não foi tão legal. Não, eles tiraram todos, eles pegaram todos os elementos que lá, o Curse of the Darkness, que você tinha já um elemento RPG, você tinha lá o jogo do Hector, cara, que já era muito bom, você podia upar suas summons, eu achava isso muito legal, e dependendo do jeito que você jogava, o seu parceiro monstruoso ia evoluindo de formas diferentes, ele ia virando outra criatura, e era instigante pra caramba jogar assim, cara. E no Lord of Shadows eles meio que jogaram tudo isso, meio que pra tentar entrar no hype do hack and slash ali com Devil May Cry, ou o Prototype que tava explodindo mesmo não tendo desbancado depois do 2, mas eles estavam tentando seguir essa hora. Eles misturaram com Shadow of the Colossus e, cara, assim, ficou uma mistureba e não era mais Castlevania. Foi um triste fim pra franquia, mesmo que tendo o Mirrors of Fate lá, que eu fiquei um pouco feliz quando eu vi, cara. Eu fiquei, caramba, finalmente vou voltar ao estilo e também fizeram retcon pra caramba pra colocar o Alucard na história e nada a ver. Assim, perdeu muito. Exato, perdeu assim, muito. Ele tem que o Alucard pra vender, né? O Alucard foi o personagem que foi colocado ali pra vender o jogo, porque senão não saía também. Assim, eu tava mais interessado mesmo em jogar com o Simon e com o Trevor, né? Mas aí depois eles começaram a retconar tudo e colocar personagem que não tinha nada a ver com aquela parte da história. Mas se tu parar pra ver, a história é muito boa do Lords of Shadows, cara. assim, acho que em nível de roteiro, se comparar com os outros, que era o Drácula existe, você tem os Vampire Killers pra matar o Drácula. Se você pode matar o Drácula, você tem que matar o Drácula. Era basicamente essa história. E no Lords of Shadow eles deram um segmento mais de vingança, não pela vingança, mas tinha um lado mais emocional na história. Eu acho que isso era bom, mas o fator RPG foi tirado. Sim. E meio que perdeu todo o charme da franquia, cara. Sim, a história é realmente ótima e o 2 podia ter sido um jogo muito melhor, porque a história do 2 é muito boa. Ah, cara, o 2 tem um problema que eu entendo por que eles colocaram, que é o stealth, cara. Pra que o Drácula vai usar um stealth, cara? Não faz sentido ter stealth. Não, eu acho que... Eles fizeram o primeiro jogo, que é um hack and slash, que parte do público recebeu bem pra caramba, e no segundo eles tiraram isso, basicamente, colocaram um stealth, mesmo com o gráfico sendo um pouco melhor, a mecânica sendo mais bem elaborada, eles tiraram todo o charme do que era a franquia pra fazer isso. Eu se calhar queria explorar a parte mais mística e sombria do Drácula. Eu pra cá não sei porque eu não cheguei aí. Só sei a história é sempre plural. E a Konami tá mal das pernas, né, cara? Eles estão acabando direto. Cada franquia que eles têm, eles estão, né, meio que jogando ela pro lado, né, cara? Porque Metal Gear já vai pro saco. Não, assim, se o Survive, Metal Gear Survive fosse outra coisa, assim, não Metal Gear, eles tinham conseguido deschavar de boa, sabe? Eles tinham conseguido lançar o jogo sem... Mas tem Metal Gear lá, cara, e é meio que continuação da história. Continuação não, faz parte da história, querendo ou não. mesmo ninguém falando que. Aí, todo mundo tá tendo essa petição aí pra tirar Star Wars do Last Jedi da cronologia. Ninguém fez a petição pra tirar o Survive da cronologia, cara. O pessoal é totalmente. O pessoal realmente vai. Eles pegam qualquer onda, cara. Mas pra tirar o Survive da cronologia, primeiro eles tinham que terminar o Phantom Pain, né? Aham, porque o Phantom Pain ele tá 50% feito e o jogo tá inacabado, e ainda assim o Kojima conseguiu tirar 10 de 10 nele, cara. É um feito inacreditável. O jogo, pra fazer qualquer coisa com Metal Gear primeiro, eles têm que terminar o Phantom Pain, né? Uhum. Não, e pior que depois que o jogo foi lançado, vazou cena, aí eles tiveram que lançar um pack com as cenas que tinham vazado, cara. Nossa, o lançamento de Metal Gear foi conturbado. Nossa, puta, mano. Pra caramba. Mas eu tenho que contratar o Kojima outra vez. Como é que é com o nome que tinha? Vamos lá dizer, um dos melhores designers e jogos. Simplesmente faz uma birra qualquer e manda ele embora. Que o Kojima, acho que na verdade ele queria fazer outra coisa, cara. Assim, ele queria acabar o Metal Gear, ele queria mais tempo, possivelmente mais dinheiro. Aí rolou aquela parada de... você não tá dando retorno, Kojima, cara. Vende. É que... Kojima vende, tava. Eu tô com a Sony hoje em dia, cara. Assim, deixa o Kojima lá trabalhando no que ele tá trabalhando. Quando tiver pronto, ele vai lançar e vai te dar dinheiro até você... cansar e pedir pra parar, sabe? Para de me dar dinheiro. Vai ser desesperada, né? Uhum. Então, assim, como a franquia da Konami tudo morrendo e tudo afundando, eles ficaram desesperados pra sair alguma coisa que desse dinheiro. Uhum. Então eles acabaram adiantando muito o Phantom Pain, né? Eles aceleraram e aí acabou, sabe, com a saída do Kojima, né? Não, mas se você vê, assim, tudo que a Konami tá rolando um problema aí interno dentro deles, porque todo mundo que era foda dentro da Konami tá saindo e tá virando Rising Stars, porque o Igarashi saiu da franquia de Castlevania, porque agora a Konami não quer, e ele tá fazendo o Bloodstained, cara, que tá ficando bom pra caramba, mesmo eu não gostando daquele estilo 3D padrão, eu queria pixel art ainda. Estando bem, Kojima, uhum. Death Stranding, aí com Norman Reedus, Best Friends Forever agora, cara, o resto do pessoal, todo mundo agora quer ser amigo do Kojima. Eu vi o Kojima lá na BGS, cara, Kojima Senpai, o cara é brasileiro. Brasil! Eu tava muito no meio do pessoal, sabe? Eu não sei se ele é simpático daquele jeito, mas, cara, ele parecia muito um cara que não... Ele parecia que tava lá pra ver o evento e não pra ser prestigiado. Agora vamos voltar pros RPGs, senão a gente não vai acabar isso. Eu fiz uma lista aqui com os RPGs diferentes que eu tenho jogado ultimamente. Algumas coisas mais velhas. Tava jogando Final Fantasy VIII, né? E bateu uma vontade, aquela loucura toda. E me dado, eu falei, vou jogar um pouco de Dissidia, cara, Final Fantasy. Esse é um RPG diferente pra caramba. Alguém aí, todo mundo aqui joga Dissidia, né? Final Fantasy. Sim. Cara, que jogo excelente, com cara. Sephiroth. Aham, você joguei sempre joga com o Sephiroth. Com Kefka, né? Todo mundo pega o Kefka quando vai. Eu sou chato, eu só jogo com os principais que eu conheço. Mas eu gosto muito. Eu só não gosto muito do Dissidia 2 porque você é forçado a jogar um tempo com a Lightning, cara. Eu odeio Lightning. Aí eu não joguei Dissidia 2. Não, mas o legal do Dissidia, cara, é porque ele é um jogo de luta, mas ele mescla muito bem o sistema RPG de Final Fantasy. Porque quem vê, Dissidia é um. É um battle game daqueles de arena, tipo Rumble Arena do Digimon, sabe? Você tá lá, coisa. Mas se você jogar, ele tem um modo história padrão de capítulos, você joga cada capítulo com um personagem da série Final Fantasy, o Tidus, o Vando 12, o Lightning, o Cloud, qualquer um da franquia. E cara, você tá no mundo aberto e você tem que entrar nas batalhas, você luta com os inimigos padrões lá, que são os inimigos do mapa mesmo, que eles são versões dos personagens do game, né, com suas habilidades ali um pouco, tem level e tudo mais, você pode evoluir, você tem equipamento pra montar. E cara, o sistema de gameplay dessa droga, pro PSP, cara, até hoje impressiona a mecânica, a movimentação de cada personagem. Quando você finaliza cada batalha, tem aquele slow motion padrão e você nota a movimentação do personagem se movendo fluidamente, cara, perfeitinho. É muito gostoso, cara, esse jogo. E Dissidia é um puta RPG foda. Ô, oh, cara, até fiquei animado aqui. Realmente, o Final Fantasy, o Dissidia Final Fantasy é muito bom, muito bom mesmo. Não cheguei a jogar o 2, né, o 012. Uhum. E vai ter o NT, né? Uhum. Eu não sei como é que vai ser, mas é lá no Japão, já saiu, como tudo, né, Tekken, o J-Star Victor. É, né? Sim, tudo sai no Japão. Persona 5, cara. Cara, mas Dissidia é um jogo espetacular. Eu acho que, assim, como poucos jogos conseguiram passar de um rumo pra outro, mudar o estilo de gênero, mas manter toda a essência. Acho que quem conseguiu fazer isso de uma forma magistral foi a Nintendo, mais uma vez, trazendo aí o seu Pokémon, cara. Que é muito divertido, mas Dissidia é um caso à parte de você realmente querer jogar a todo momento ali. Cara, você fica horas e horas, é como jogar Final Fantasy VI e ficar horas e horas no mapa só pra ficar lutando e ouvindo as músicas, cara, é muito bom. E o Dissidia, você tem um sistema de library que você pode ficar trocando as músicas de todas as franquias, você pode ouvir a qualquer momento. Então isso é assim, um fanservice gigante, um jogo muito bom. E fora outro jogo que é diferente também, mexe com a franquia Final Fantasy e mescla com a Disney e depois mescla com coisas da Nintendo, é Kingdom Hearts, né, cara? Que esse sim, cara, esse é o jogo que eu acho que eu cresci junto com Kingdom Hearts, cara. Quando eu vi Kingdom Hearts numa revista, né, eu tava na casa de um amigo, eu tinha comprado uma revista, e a minha primeira reação foi, what? Porque, cara, não tinha nada a ver, tinha tudo pra dar errado, e cara, assim, eu fui com o maior preconceito da vida, cara. Eu sou comigo também. E ainda hoje eu olho pro céu, acho que é do Kingdom Hearts. Não, cara, e eu fiquei, assim, os primeiros 10 minutos eu fiquei resistindo, sabe? Que porcaria é essa, cara? Eu tô na praia, é muito chato isso aqui. Acho que depois que eu saio da praia e eu entro no mundo de Kingdom Hearts mesmo, cara, acho que assim, eu escuto a abertura e depois vem aquela trilha sonora que, cara, quando eu tô num ponto de ônibus e essa droga toca, velho, desce escorre aquela lágrima no olho. Porque é muito. Eu não sei. É muito emocionante. É muito. O que fizeram com Kingdom Hearts é inacreditável, né? E não é infantilóide, realmente, cara. O que é não, bom, não é. A Disney, desenhos e cada mundo é muito, tudo muito bem feito, né? Eu gosto de falar que Kingdom Hearts é escrito pelo Stephen King, cara. Porque assim, ele tem as crianças, é tudo muito frufru e legalzinho, divertido, eba, aventura. Mas ele tem um fundo que é tão triste, cara, mas tão triste. E isso dura, dura por 3 jogos, cara. E tão sombrio, o que é fantástico, pelo menos, Eu comecei a rir, mas depois da maneira que eu fui jogando, eu apaixonei-me completamente pela franquia. Eu acho engraçado quando eu terminei o primeiro, cara. Eu fiquei assim, eu comecei o jogo odiando. Eu comecei o jogo rejeitando ele pra caramba. Porque eu gosto muito das animações da Disney, né, cara? Mas eu não tava convencido de que aquilo era um jogo que eu precisava no momento, cara. E na metade eu tava impressionado, tava de boca aberta, eu já tava colocando ele nos meus top 5 ali, eu já tava bolando uma bola de teoria, eu não queria mais ir pra escola pra ficar jogando, cara. Então, era muito bizarro. E quando eu cheguei no final, cara, foi a bad total, assim, porque o jogo meio que acabou, mas não acabou, você tinha mais coisa pra fazer. E os mundos, a recriação, a trilha sonora, tudo... Fantástico. É um RPG muito diferente, cara. Quando o jogo acaba, parece que é uma despedida de um amigo. Sim, sim, demais, cara. Tava daqueles amigos de verão que a gente convida. Parece isso. Não, e o 2? O 2, ele já é... O epílogo do 2 já é uma puta despedida, cara. Porque você tem a trama do Roxas, aí acaba... É engraçado que na escola meu apelido era Roxas. Cabelo. O cabelo é igual do Roxas. Mas, cara... O negócio é que, assim, o epílogo é aquela história do Roxas, que você não sabe o que ele é, o Nogar e tudo mais, e tem o final, cara. Nossa, como aquele final do Roxas naquele epílogo é triste, porque tem a entrada do Sora novamente, e você tem que... Todo mundo esquece que o Roxas existiu, e, cara, te dá um bate um vazio, cara, porque o Sora meio que conhece todo mundo ali, mas o coração dele tava com o Roxas, mas agora tá com ele de volta, e todo mundo acha que conhece ele, mas nunca se viram, e cara, fica um clima muito ruim quando o Sora parte naquele trenzinho, cara. Não, e é estranho porque, assim, isso aconteceu anos depois na minha vida, né, porque volta e meia, sei lá, tem trabalho e tudo mais, você tem que se despedir das pessoas, cara, e cara, é muito triste você pegar aquele trenzinho que o Sora pegou. E Kingdom Hearts resume isso muito bem. E o 3 tá chegando aí pra quebrar todo mundo de novo, né, cara? Não tem macho que segura. É, o 3. Só o Kong 4 não leva assim tanto tempo. O que foi mostrado do 3 até então tá lindo, né? Tô assim, maravilhoso. Tô querendo muito jogar. Porque assim, eu joguei um, mas assim, o 2 foi o que mais me pegou. Porque eu joguei muitas vezes o 2. Porque eu tive ele em japonês. Depois eu tive ele em inglês. Então eu joguei muito mais dois. Joguei os de DS. Qual foi o de DS mesmo que teve? Eu esqueci o tem nome agora. Tem o Recorded, tem o Arma 2. E tem o 358 Arma 2. E tem também o de Game Boy, que é o Chain of Memories. Que Chain Memories, eu joguei mais a versão do PlayStation 2, que foi a Rechain, né? Esse eu joguei mais. Muito bom também. A pluralidade de Kingdom Hearts é foda. Eles têm o Chains of Memories, que também virou Rechain, que é o remake pro PS2, cara. Que é um jogo baseado em cartas. Você dá os seus golpes baseado em cartas, cartas de chave, de personagem. Ou você tem o de PSP, o Birth by Sleep, né? Que é a história do trio, do Ventus, do Terra e da Aqua. Que é a melhor personagem, se duvidar. A Aqua é uma personagem inacreditável, cara. E é num jogo pequeno desse. O Terra faz muito lembrar do Anakin Skywalker. Basicamente é a história dos Jedi e dos Sith. É a mesma história lembrar. Só que é a versão melhorada do episódio 1, 2 e 3 ali, no caso. Realmente, eu tinha esquecido do Birth by Sleep. O Birth by Sleep foi um que eu joguei bastante também, e ele é muito bom, muito bom. Ele eu é bom, cara, ele é outro que quebra todo mundo, cara. É porque você sabe como vai acabar, sabe? Exato. É muito triste. A luta mais difícil do Kingdom Hearts 2 Final Mix é contra o Terra, né? Sim. É a irmã do Terra. No Final Mix você enfrenta toda a Organização 13, o que é legal. E eu achava legal do Final Mix, quando eu ficava pensando que eu comprei primeiro o Kingdom Hearts normal, e depois eu tive o Final Mix, depois eu fiz uma cópia pro Eric, no caso. Foi. Pra jogar. Mas é porque o que todo mundo falava é, cara, tem a Organização 13, mas quando você começa a jogar o Final Mix, tem muita coisa a mais, cara. Principalmente porque você ganha os poderes do Sora, que você pode até voar, flutuar, né? Mas é muito melhor do que andar. Light. Eu nunca cheguei a apanhar o Light no campo, no 2. Para teres um Light, tu tinhas uh-huh. que subir muito de nível no sábio ou no final. Está no final. Eu acho que o Kingdom Hearts 2 é um dos melhores jogos com o fator replay, cara. Não importa quantas vezes você rejogue aquilo, continua muito bom. Eu gosto da fase do Rei Leão, porque lá dá pra você upar. Na malandragem, só fica na pedra do rei lutando sem parar e ganhando level à toa. Ficar muito forte pra chegar no final e ficar de boa. Exatamente da parte do Rei Leão que eu ia falar. Eu acho ela muito boa, eu gosto muito dessa parte do Rei Leão. E gosto também da do Estranho Mundo de Jack. É a minha favorita. Ninguém aqui gosta da fase da Pequena Sereia, né? Da Little Mermaid. Não, ninguém gosta, não. Cara. Eu gosto, vou falar que eu gosto. E quando eu joguei, eu fiquei cantarolando, cara. Eu fiquei cantarolando no chuveiro vários dias, assim. Under the sea. Mas o meu mundo favorito é mesmo o mundo que nunca foi. The World Never Was. Aquele que é o dos arranha-céus. Aham. Uhum. Cara, fala sério. As batalhas do Kingdom Hearts 2 dão um pau na do 1, cara. Que a do 3 vai ter que comer. Assim, vão ter que impressionar muito, cara. Porque o Kingdom Hearts 2, o nível de Quick Time Events que eles têm em game mesmo, de você sentir na porrada lá no meio, você lutando com o Axel e apertar o botão de ação e os dois meio que se degradarem de um jeito que o jogo vai e volta pro game, cara. É muito bom, cara. E no final, aquela batalha que você tá, cara, que vem prédio na tua cara e você destrói e não é galhofa, como deveria ser. Cara, assim, e na época eu tinha assistido o Advent Children, né, que é o filme do Final Fantasy VII, e meio que tava naquela vibe, né, e o Kingdom Hearts veio nessa onda de ser Ultra Master Blaster inacreditavelmente irrealista, surrealista, a palavra certa. E cara, impressiona demais e o jogo inteiro é uma masterpiece do cacete. Kingdom Hearts tem um nome aí, ele conseguiu fazer com que todo mundo achasse a ideia de unir Square e Disney fantástica. Bem, se a Disney já está nessa das compras, podia também comprar as 40. Não, por favor, não. Para de mandar a Disney comprar as coisas, caramba. Daqui a pouco ela vai comprar a gente. Olha, se comprasse Portugal, eu não ia. Disney Portugal. Eu acho que assim, eu quero muito que no Kingdom Hearts 3 você tenha o mundo de Star Wars e... Se der até o mundo da Marvel, cara. Porque ia ser muito legal ver o Sora interagindo. Eu gostei muito, porque até no 3D, mesmo que com aquela ideia do drop distance, que é você dropar dos sonhos no 3DS do Kingdom Hearts, eu gostei deles terem unido algumas franquias da Nintendo do DS, como World's End With You, né? Que é aquele jogo de DS que você tem que... você dá comandos na tela, que é bem legal, um RPGzinho bem legal. Eu um dia vou falar dele em um vídeo meu. Que é um RPG muito interessante, que é meio que musical, mas você tem que fazer as comandos na tela como se fosse Okami. É bem legal. Mas eles uniram o Nintendo a Kingdom Hearts no 3DS, né? E eu quero muito que tenha Star Wars no mundo de Kingdom Hearts, uma Keyblade Lightsaber. Ia ser bem bacana. Eu quero uma Gunship no formato da Millennium Falcon. Olha, eu vou dizer, um ótimo mundo. Star Wars seria ele na Gunship e chocasse contra a Estrela da Morte. E aí tinha que ajudar o Han Solo, o Obi-Wan e o Luke a resgatar a... Sabe como é que tem que ser? Você tem que jogar no episódio 1, 2 e 3 e o inimigo tem que ser o Jar Jar Binks e você tem que matar ele. Meus amigos aqui! Olha, olha, senadora! Acordar o Sora, salvar o universo de Star Wars. É essa a missão que ele tem que fazer lá. Assim, não, olha só, tive a história perfeita. Tira o Jar Jar Binks e coloca o Sora lá. Muito melhor. Aí, salvei Star Wars e essa é a cronologia a partir de agora. O Sora tá no lugar de Jar Jar. Isso seria como os Simpsons. Uma ruptura no espaço e no tempo fazem que os eventos do episódio 1, 2, 3 não resistiram. Eu peço que o Sasha ou não. A minha infância foi salva. Mas assim, eu acho que o Kingdom Hearts 3 pode sofrer pelo tempo de espera até ele sair? Acho que não, cara. Porque ele pode sair pior do que a gente tá esperando que ele seja? Não, acho que não, porque Kingdom Hearts, no caso dele, o trabalho é tipo como Kojima tá fazendo agora. Cara, se eles esperaram a The Last Guardian ser feito, cara, eu acho que Kingdom Hearts não deve ter nenhum problema. E tem a Disney no meio, então. Se ele pode sofrer o mesmo problema que o Diablo 3 sofreu, por exemplo. Que o problema do Diablo 3 foi a distância do 2 pro 3. Muita gente reclamou porque esperava muito mais do jogo. Você não acha que o Kingdom Hearts 3 pode sofrer esse mesmo problema? Não, porque o problema de Diablo mesmo foi eles terem trocado o sistema, né? Porque o 2 já tinha um sistema que tinha ficado meio que marcado pro pessoal. E depois eles quiseram transformar o negócio meio que num... entre aspas, um hack and slash RPG, né? É pra deixar mais dinâmico. Não era mais tão divertido você ficar clicando no mouse diretamente, consecutivamente, várias vezes, até você derrotar o inimigo. Agora você tinha um sistema mais simples, vamos dizer assim. Eu gosto de Diablo 3, eu acho ok. Sim, o hype foi muito grande, porque coisa da Blizzard, todo mundo, cara, Blizzard sempre inova e tudo mais, e foi mais do mesmo, e eles tentaram meio que adaptar as coisas pro que tava fazendo sucesso. Eles não quiseram dar uma de Blizzard e sair da caixola. Mas o caso de Kingdom Hearts 3, eu acho que é uma franquia muito mais consolidada, eles têm muito mais coisa pra trabalhar, e eles têm um universo fantástico do caramba, e também tem uma porrada de fã que eu acho que, por mais que eles tentem falar que o jogo vai ser menor, não vai ser, cara. E os personagens são muito carismáticos, os personagens adoram a Sora, o Rico, a Kairi, portanto as pessoas vão comprar. Sim, sim. É um jogo bonito, tem milhares de fãs, e são todos carismáticos. Até o Dream Drop Distance, mesmo ele tendo toda aquela gama, cara, a abertura do 3DS, do 3D no caso, cara, ela vale o jogo inteiro, cara, é muito bonita e você fica de boca aberta até o final dessa droga. Cara, e o Tetsuya Nomura, ele tem essa parada de ser perfeccionista e ele não vai lançar o jogo até ele falar que tá perfeito, como ele falou que o 2 estava, e quando a gente jogou, a gente ficou de boca aberta, porque, cara, é foda pra caramba. Kingdom Hearts é lindo, cara. Então, vamos parar de falar, senão a gente tem que fazer um programa só de Kingdom Hearts, cara. Vamos pra outro RPG. Aqui vamos fazer uma passada bem rápida em RPGs que eu joguei na minha infância e que são muito bons. Tem Legend of Mana, que é muito bom também. Eu já falei um pouco dele em vídeo, mas é um RPG. Eu acho que ele não é muito conhecido, cara, mas ele é muito espetacular, porque ele é um jogo do PS1. E o que o PS1 sabia fazer muito bem era trabalhar com pixel art, cara. Se você for ver jogos como Hercules, o próprio Castlevania Symphony of the Night, ou Clonoa, qualquer jogo, Mega Man, cara, caralho, puta que pariu. É tudo muito foda. E Legend of Mana chegou nessa parada de... Tem um jogo que até hoje o gráfico eu fico de boca aberta, cara, porque é muito bonito e... Olha, só porque esse jogo faz me lembrar, aqui é um jogo que eu joguei recentemente, de RPG, Shield of Light. Sim, sim, lembra bastante, cara. É muito bom, lembra, cara. Lembra muito. Só que o sistema de batalha dele é um pouco diferente, porque ele é um time attack, no caso, né, tudo em tempo real. Então, de frente do Shadow of Light, que é um RPG meio que clássico. É um JRPG mais clássicozinho. E é da Ubisoft, né? Que tá investindo em essas coisas. Na parada mais indie. Mas Legend of Mana é muito bom. Outro Legend que é legal é o Legend of Dragons. Esse eu ia colocar na minha lista também, que esse jogo, cara, ele foi um jogo que eu joguei meio que do nada, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar e... me apaixonei demais, tanto que rejoguei ele há pouco tempo e é muito bom, cara. Legend of Dragon é excelente, excelente. Ah, muito bom. É muito bom, cara, porque assim, o sistema de combate dele, ele é o sistema clássico de RPG, além dos gráficos serem fodas pra época, é foda demais, cara. Assim, o sistema é basicamente você dá o seu comando e ele tem um mini quick time event pra cada comando que você dá. Então você dá o seu comando e aparece os botões na tela. E você tem que apertar no momento certo, na hora certa, pra dar um perfect. Então isso gera um sentido de urgência em você, cara. É muito bom, é divertido, pacas, e a história é boa. Apesar de eu não me lembrar tanto dela, eu só me lembro de ter dragões. E era uma parada, um big deal do cacete quando você via um dragão gigante na tela. Porque eram vários, cara. Então você meio que ficava na incerteza que você tava forte o suficiente pra ir lá tretar com eles, cara. Então, The Legend of Dragons é naquele jogo que te marcou. Por falar em RPG, que não é um RPG, mas eu considero um RPG, que na verdade é um beat'em up, é o Dragon Valor. Já jogou? Alguém? Acho que quase ninguém jogou essa droga, cara. É, hoje Dragon tá. Dragon Valor? Do PS1? É, do PS1. Também não jogou. Ah, eu vi uma foto dele aqui, eu lembro desse jogo. Dragon Valor, cara. Cara, assim, ele é um jogo muito diferente, porque ele é um beat'em up. Ele tem um estilo todo cartunesco, 3D, aquele boneco mal feito mesmo, assim. Hoje o gráfico é terrível, mas ele tinha um conceito muito bacana, cara, que era o de progressão com personagens de diferentes eras. Por exemplo, você começava com o seu personagem principal no começo. No final do arco dele, você fazia algumas opções com qual garota você vai se casar. Então, no próximo capítulo, você teria um filho e o seu filho seria o protagonista desse novo arco. E assim você ia até o final fazendo vários filhos, cara. É muito bom. É um jogo da Namco, é, não é um jogo da Namco. E assim, eu joguei muito pouco e realmente esse sistema é muito interessante. Eu até pretendo vou jogar. É bem datado, né? Graficamente falando. Graficamente é, mas o gameplay ainda é bom. Dá pra você fazer live, cara. Dá pra você ir mandando o pessoal escolher com quem é que você vai ter um filho. Olha aí, vou jogar. Vou rejogar. Jogarei. Diferentões, cara, eu gosto muito de RPGs táticos, tipo Final Fantasy Tactics, o XCOM, ou essa paradinha mais. Recentemente teve o Chroma Squad, cara, que é de um brasileiro, olha só, Brasil. Muito bom, baseado em Super Sentai, trilha sonora espetacular, cara. Coloco toda vez pra tocar quando eu tô comendo alguma coisa, lavando uma louça, que é empolgante pra caralho. Cara, é muito bom. Cara, é assim, além dele ter a história dele, eu acho que a história dele é muito boa pro tipo de jogo que ele é, cara. Porque ele é um jogo onde pessoas estão gravando um seriado que é o Super Sentai ou Power Rangers, chama como quiser. Mas ele tem uma história que vai evoluindo de acordo. Começa com eles tentando gravar as coisas, tem os monstros, que são os atores do set, e depois vai virando outra coisa, cara. E você vai progredindo. Conforme você vai jogando, você vai ganhando dinheiro e você vai investindo no seu set. Ou seja, aventuras mais interessantes. Aí chega na metade do jogo, cara, e vira uma loucura do caramba. E uma trama de destruição mundial e tem combo pra tudo que é lado e fanservice. É muito bom, cara. O jogo tem um clima muito gostoso de jogar e te lembra ali de certos momentos da sua infância, quando você brincava com seus amigos, saía na porrada no meio da rua, rolando, que não é desgraçado. Bons tempos. É muito bom mesmo. Ele é um RPG tático, né? E a história é o que prende, né? A história dele é muito boa mesmo. Começa. Eu acho que quando esse jogo saiu, acho que ele nem foi tão levado assim, mas ele é muito bom. É um jogo que eu recomendo demais também. Tem as batalhas de Megazord, cara. Eles conseguiram fazer uma parada tão. Uma coisa tão parada como aquelas batalhas serem muito intensas. Eu fiquei vendo as imagens, então é uma batalha muito interessante. Assim, ele é muito bonito graficamente, ó. É mais pixel art. Eu acho que a alma dos jogos hoje em dia tá no pixel art, cara. Porque, assim, é muito difícil de fazer, pelo menos pelo que o pessoal fala. Eu já tentei fazer um pouco no RPG Maker e alguns softwares, e assim, é bem chatinho, cara, de você ter que animar e programar tudo. Mas vale a pena, o resultado final, mesmo que o jogo seja muito simples, ele dá um puta charme retrô no game, cara, que ele fica indatável, como Mario Bros, ou Mega Man, ou qualquer outro jogo, tipo Castlevania. Então, é brasileiro. É brasileiro, cara. É um jogo brasileiro. Eu não sei nem se vale como é que rolou, que falaram que estavam processando ele, mas acho que não deu em nada não, cara. Porque assim, é meio que não, uma homenagem. Então, ele teve que colocar no título que é um jogo inspirado pelos Power Rangers da Saban, mas fora isso, nada. Então, Chroma Squad é um RPG diferentão do caramba. Vamos para outro. Ready, ready, ready. que eu, esse aqui eu jogo muito, jogo até hoje, jogo quando eu tô no ônibus, jogo quando eu tô em qualquer canto parado, que é Monster Hunter, cara. Eu acho que o pessoal me conheceu muito, provavelmente, por eu jogar Monster Hunter, e quem vê eu jogando Monster Hunter não entende porque eu gosto pra caramba dessa franquia, cara. E é legal que agora ela tá ganhando um jogo de peso novamente, depois do 1, 2 e 3, né? O 3 saiu pro Wii, que é bom, é muito bom. E agora que estamos... Mas é uma franquia, cara, que começou... Hoje eu não gosto tanto dela porque eles ninjificaram muito o seu player principal, cara. E assim, o legal do Monster Hunter no começo era a falta proposital de jogabilidade de movimento. Você era lento, basicamente, cara. E isso dava um puta cagaço de enfrentar qualquer monstro. Você tinha incerteza de ir lá caçar o Gravius, ou o Diablo, ou qualquer coisa. Enfrentar o Rathalos pela primeira vez, cara. Então... assim, a incerteza do Monster Hunter eu acho que é o que afastou muita gente. Eu acho que ninjificar o personagem assim como ele tá hoje, dele pular, escalar monstros, é um jeito de trazer mais pessoas pra franquia. E o que você acha do Monster Hunter? Cara, eu acho que tá muito divertido, apesar de ter essas coisas que eu reclamei, dessas mudanças, no caso. O modo online sempre foi legal, uma das coisas bacanas de Monster Hunter. E no World tá perfeito, cara, porque... você tem... Antigamente você tinha os monstros lutando, mas era muito pouco explorado no caso ali. Mas agora, cara, o ecossistema do Monster Hunter no World tá muito mais abrangente. Então todos os monstros têm algum tipo de reação, não é só aquelas programadas dos primeiros, no caso. Agora um pode entrar em conflito com o outro, no caso, ter guerra de gangues de monstros, cara. Então espero boas coisas do World, cara. O Monster Hunter é um RPG diferentão, cara, que tá ganhando ar das graças aí do pessoal mais do mainstream. É interessante falar com Monster Hunter porque eu não gosto tanto, mas assim, o Monster Hunter no Japão é uma das principais franquias que compete com Pokémon, né? Aham. É porque é nos Pokémon, mas não é. Mas assim, a parada do Monster Hunter, cara, é porque no começo ele é muito assim, você tem que se dedicar muito a ele, porque as primeiras missões é aquelas coisas mesmíssimas, você tem que caçar alimento, tem que matar tantos Wyverns ou tantos Ospreys, no caso. As missões, quando você tá chegando antes de enfrentar o primeiro Wyvern, que seria o Ian Cútico, cara, tem uma missão desgraçada que, quando eu cheguei pela primeira vez, acho que foi um dos momentos que eu mais tremi na base da minha vida, cara, que é você pegar um ovo de um Wyvern, cara. É muito ruim, porque você não pode correr, você não pode pular de lugares muito altos, cara. Eu lembro de você jogando essa missão. Porque senão qualquer porra o ovo quebra, cara. E você não pode ser tocado por nenhum monstro e o cara anda que nem um... Ele é muito lento, cara. É muito lento. Quando você chega lá no baú pra colocar o ovo, cara, e dá um alívio que você desaba no chão e, cara, eu sou muito bom, eu sou muito foda, eu sou o melhor dos caçadores. Acho que o sentido da caça em Monster Hunter é levado muito a sério, cara, e eles recompensam você bastante. Tanto quanto Demon Souls ou qualquer recompensa que a franquia Souls pode oferecer. Monster Hunter é excelente e te faz sentir um caçador de verdade. A lembrança que eu tenho de Monster Hunter era a demora de você abrir o portão quando eu chegava na sua casa. Assim, aqui não pode dar pause. Só no 2 que pode dar pause, e o 2 não tem versão em inglês, né? Eu demorei um mês pra descobrir como é que dava pause naquele jogo. Até uma pergunta pra fazer. Ah, fala. Na minha desculpa, a ignorância que é só o motor. Os jogos só se baseia mesmo em caçar monstros, ou tem tipo um plot, uma história? Ou mesmo até um conceito? Tem um plot, mas é um plot ao estilo Dark Souls, sabe? Tem a história lá, mas você é um caçador nesse mundo. Você meio que faz parte daquele ecossistema ali. Você meio que controla o equilíbrio. Por exemplo, vai ter o Cuchalo Daura, que é um dragão, não é um Wyvern, que parece dragão, mas eles estão andando nas duas patas e os braços deles são ligados às asas. Dragão são quadrúpedes, no caso. Então você tem a época que esses monstros aparecem, aí você tem a opção de caçar eles nessa época. Você vive nesse mundo, é uma profissão, basicamente. É quase como se fosse um Pokémon, só que é muito mais... eu vou falar hardcore, tá ligado? Você entra nas quests e você tem tempo limitado pra fazer aquela quest. E, cara, é um desespero quando tá faltando 3 minutos pra você perder tudo que você fez naquela partida, cara. E jogar online, mais uma vez, a cooperatividade do jogo é... Que eu acho que no World vai surpreender bastante o pessoal que tá entrando agora. Porque você realmente se sente numa equipe e todo mundo ali tem os Gunners, tem os Arqueiros, os Swordsmasters. Assim, cada um com sua especialidade, todo mundo é diferente, cada um pode fazer o que quiser. Por exemplo, você pode montar barris de pólvora, você pode montar armadilhas no chão, criar isca. Assim, é uma coisa que pra época era muito à frente e agora eles estão chegando no momento aí que eles vão aprimorar tudo. Mas Monster Hunter é um RPG que sempre teve à frente do seu tempo e é uma franquia que a Capcom, felizmente, nunca abandonou, cara. Sempre tá aí nos hypes games do pessoal, principalmente lá do Japão. E acho que tem um personagem do Monster Hunter tá no novo Capcom vs Marvel, não é? Sim, sim, verdade. Você tem um personagem com a armadura do Raphalos, no caso. Monster Hunter é legal, cara. Acho que quem nunca jogou, acho que deve dar uma chance aí, principalmente com o World chegando aí. Falar nisso, velho. Alguém aqui já jogou o Marvel vs Algas? Eu acho que peguei. É verdade, e né? Eu vou dizer, o primeiro, por acaso, eu gostei bastante. O primeiro é muito já bom, cara. Segundo... É porque o 2 é baseado no Guerra Civil, mas ele não pega muito no que era pra ser Guerra Civil. Exatamente, era isso. E aí, podiam fazer um transfério. Não sei lá, tanta coisa rápida que foi baseado. Mas o primeiro, por acaso, eu gostei mesmo. O segundo ficou muito focado no Deadpool, cara. Eu não sei porquê, ele ficou muito popular e, tipo... E tem uma história engraçada. O primeiro Marvel Metal Alliance foi quando eu conheci o Deadpool. Por quê? Porque a minha equipa praticamente era... Tinha sempre um... Esse estilo de jogo da Marvel, que até a DC teve o da Liga da Justiça, mas aqui só focando em Marvel, no caso, eu joguei muito X-Men Legends 2, cara, que pra mim é o melhor desse... X-Men Legends, que, né, no mesmo estilo até, mas eu acho que o gráfico era mais... Eu gosto da história, cara, eu acho a história muito boa do Legends 2, do Apocalipse e tudo não, mais. Eu não esqueci na mancha, mas a minha equipa nunca te dava o Magneto. Todo mundo gosta do Magneto. Até você pegar o Deadpool, no caso, né? No caso, eu acho legal que no Legends 2, quando você tá jogando com o Deadpool, e no caso ele é um boss, se você chegar lá com o Deadpool, tem um diálogo muito engraçado, cara. Que eles ficam se tirando. Tem um diálogo dele. Ah, por falar em Marvel, a Square Enix vai lançar um jogo dos Avengers. Ninguém sabe de nada. Só sabe que vai ser do Avengers. De um trailer que apareceu e nunca mais foi dito nada, né? Não, deve ser muito bom, cara. Porque a Square tá pegando essas franquias tipo Hitman e tá fazendo um milagre aí, Tomb Raider. Será que vamos ter um jogo da Marvel, tirando Homem-Aranha e X-Men no caso, que seja compatível à franquia Arkham, baseada em quadrinhos no caso? Porque jogo baseado em quadrinhos é muito difícil de sair alguma coisa brilhante, sei lá, você teve The Darkness, é muita pouca coisa, cara. Você tem a franquia Arkham, que todo mundo quer um jogo novo, eu ainda provavelmente... mais recentemente, né? Eu série Arkham. Tirando a série Ark, eu não consigo lembrar de nenhum recente que tenha chegado, que tenha conseguido alcançar alguma coisa assim, né? Aham. O que tá vindo aí é o Homem-Aranha do PS4, no caso, né? Então, eu acho que o mais perto que chegou de ser uma puta franquia é o Darksiders, né? E é baseado em quadrinhos e tá chegando um terceiro jogo agora, a gente vai jogar com a Fúria. E a Fúria vai misturar magia com o Chicote. Já os Darksiders eu achava sempre uma pegada de RPG. Tem uma pegada de RPG, ele é misturado com God of War e é misturado também com Devil May Cry. Será que o Devil May Cry 5 vai ter uma pegada RPG, já que ele vai ser um mundo semi-aberto? Eu gostaria muito de ficar trocando as armas e upando tudo. O Devil May Cry tinha aquela coisa, tipo assim, se você não upasse nada durante o jogo, você conseguia chegar no final de boa. Uh-huh. A progressão dele não era tão necessária como um RPG, então talvez nesse entre aí, né? Uh-huh, eu gostaria muito. Acho que até no novo God of War vai ter um pouco de RPG, cara, que o... No caso, o Atreus, ele tem knowledge, cara, ele ganha experiência, então... Olha aí. É. Outro RPG que você brinca muito com knowledge é o Mass Effect também, cara. Que é uma puta franquia que infelizmente tá... O que a EA tá fazendo com as franquias dela, cara? Eles ferraram o Dead Space, agora estão fazendo a mesma coisa com o Mass Effect. Prometeram um puta jogo e entregaram... Isso aí a gente vai entrar quando a gente for falar de jogo Star Wars, cara. Não vale nem a pena falar. Vocês estavam falando do Dead Space. Uhum. No Dead Space eu ouvi uma matéria qualquer que diz que as pessoas sentiam muito medo em jogar Dead Space. Então fui. Olha o bicho vindo, mano. Por isso é que no 3DS fizeram o Fallout, porque as pessoas tinham muito medo de ficar sozinhas. Dead Space o primeiro eu joguei, cara, eu joguei com um sorriso no rosto, porque finalmente, depois de anos, a gente tava tendo um puta jogo que era de terror, que não tinha exatamente jumpscare a todo momento. É um jogo, dizer, é um horror de verdade, sabe? É um terror mesmo, né? O Dead Space, psicológico, o Dead Space é o Alien do Videostore. Aham. É. Não tem... É o Alien do Videostore. O marketing do Dead Space era sempre legal, que era sempre eles colocando as mães dos garotos que jogavam pra jogar Dead Space, cara, é muito engraçado. As mulheres entram em pânico, gritando quando algum necromorfo mata o Isaac, cara. E todo mundo, se não me engano, até rolou um baixo assinado das mães mesmo pra proibir o jogo de sair nos Estados Unidos. E essa parada de toda vez que alguém que chega no ouvido de alguém que não é da geração ou que só pega parte da compreensão do total da coisa, eles tentam banir aquilo, cara. E Dead Space também quase sofreu isso. Ia ser engraçado as mães marchando. Ia ser South Park total. Ah, chegando aqui no queridinho do pessoal aqui, que é o Nier, né? Dois jogos, recentemente tivemos o Automata, né? Que foi um puta jogo legal, superou em massa o primeiro. Ah, é muito bom, cara. Eu comecei a jogar a franquia Nier, entre aspas, pelo Drakengard 2, né? Eu acho que o Eric lembra. A parada que eu gostava do Drakengard 2, cara, é porque ele era um Musou, aqueles jogos que você... Que é tipo... Sengoku Basara. Você anda pelo cenário matando hordas de inimigos. E ele é um RPG, você tem vários personagens pra você jogar. E o principal que eu gostava bastante era de controlar o dragão, cara. Que era bem interessante. Chegou no 3 e eu não gostei tanto, cara. E assim, não ficou tão instigante pra mim jogar, ainda mais eu... tentar fazer todos os finais que no caso ia dar no final que seria o spin-off que viria a ser Nier, né? Aí teve o primeiro Nier lá que, cara, é um é muito estranho que assim, eu e o Eric a gente ficava conversando sobre Nier, né? É um jogo muito esquisito porque é um protagonista que não tem apelo. Uh-huh. Ele não é um protagonista bonito de um protagonista de Final Fantasy, por exemplo. Ele não é, ele é um cara normal, é um cara que você tá andando de trem, você vê ele na rua. Não, ele é um cara horrível, cara. Ele parece, ele é um mendigo. Tipo, assim, o jogo chega na metade, ele se transforma em outra coisa. Uhum. E fora que, assim, cada vez que você joga, o jogo muda uma coisa. Não, o negócio dele é porque ele é um jogo troll, né, cara? Porque, assim, ele é toda essa parada... primeiramente, já é estranho a ideia dele existir, né? Porque no Japão é outro jogo, no caso, porque o cara é tão feio que no caso, o público japonês não tava aceitando muito bem o protagonista. Eles lançaram outra versão chamada Replicante, com o cara andrógeno como protagonista, no padrão asiático, cara. Eu acho isso muito bizarro, bro. Os caras refazerem parte do jogo só pra o cara ficar bonito. Exato, né? E assim, o Nier tinha aquela coisa que quando você finalizava na dificuldade final, o jogo simplesmente apagava. É porque fazia parte da história, porque, spoiler no caso, no final você chegava lá com o Nier e ele meio que... eu não vou dar spoiler total, mas... tem uma parada do outro lado que ele quer ver e que pra ele passar pro outro lado ele tem que abandonar toda a memória dele. Aí no caso o jogo faz uma brincadeira com você que ele apaga seu save. Aí você fica puto. Começa na metade e começa diferente. É excelente esse jogo. Excelente, a não ser aquele minigame de pesca deles, cara. Que eu acho que... Muito chato. Não é chato, é insuportável. O jogo não é ótimo, o jogo não é perfeito, mas eu gostei demais. Eu acho que o Nier, ele quase entra pra aquela pra gama que é Castlevania. Ele é vários jogos em um. Ele é um jogo de Bullet Hell, né? Que é um jogo de navinha. Ele é um hack and slash, ele é um RPG. Ele é um jogo de pesca muito chato. E ele também é ele também é muito bem dirigido, cara. Então, o primeiro. Assim, hoje ele tá mega datado, mesmo pra época. Então, acho que quem for jogar hoje em dia vai ter. Joga o Replicante que você vai encarar melhor, porque o cara do jogo principal é muito feio, cara. Nem o Takahisa não tava muito bem da cabeça não, quando ele criou. Aí... Então agora você entende que aquilo é um automata e esse cara não obstante se torna um waifu. Isso é a pior coisa do automata, cara. É a parada deles criarem dessa punheta otaku, tá ligado? Eu acho muito idiota o fato dela se autodestruir e ficar semi-nua. Assim, o automata é perfeito. Se tirasse isso, ele seria um jogo exemplar, uma masterpiece. Eu acho que ele tem japonês, ele tem uma... cara. O jogo não vendia. Tem que ter isso, né? A 2B é uma personagem fantástica, cara. Assim, eu acho que ter isso nela não tira o charme do mundo dela. Eu acho o 9S muito mais legal que ela, mas eu entendo porque ela é daquele jeito. E quanto mais você vai avançando na história... Eu acho engraçado que no Nier normal, você era o protagonista, né? E no Autômata, o protagonista é o seu parceiro. No caso, você é o coadjuvante da história. Eu acho legal que quanto mais você vai jogando... Eu sou mais com ela. Sim. Quanto mais você vai jogando Nier, você vai entendendo por que aquele mundo está daquele jeito, como é que ele chegou daquele jeito, e meio que conversa com você, cara, porque a parada, assim, é meio que uma repetição. Você sempre está num loop da sua vida e é muito filosófico e bonito. E na metade... Uma coisa que eu gosto também, sabe? Uma coisa que eu gosto também é a inocência dos personagens. É que eles vivem algo como olha a humanidade. Inocência entre aspas, né, cara? Porque tem um bacanal de robô, não é um muito bonito, não. Eu tô dizendo que eu quero. Não, eu acho que assim, tem isso, cara, mas é muito. Conversa muito com a filosofia do jogo dele. Dos robôs tentarem ser equiparados aos novos humanos e meio que dar um spoilerzinho, cara, de nós aqui sermos os replicantes, no caso, cara. Então, é estranho quando você chega no primeiro final do Nier, aí você, cara, pensa uma coisa, aí depois você rejoga de novo e chega no final e caramba, velho, aí ele vai pulando, ele vai extrapolando o seu pensamento, aí você sente o Grant Morrison no final, cara, é muito estranho. É um jogo que eu quero muito jogar ainda, não tive a oportunidade, mas é isso aí. Vale que é da Platinum, velho. Agora você tem combos. Por mais que seja da Platinum, eu senti falta de mais combos. Eu espero que um próximo Nier que vier aí, não sei como. Eles vão continuar, eu sei meio como é que eles vão continuar. Mas eu espero que eles foquem muito mais em combos pra você ter uma dinâmica muito melhor com os personagens. Porque por mais que a história seja legal, o jogo ainda ele é bonito visualmente, mas ele é pobre em mecânica, no sentido de porrada, o que é legal nele também. Ele é muito simples. Se o jogo tivesse uma continuação, Nier, eu gostaria que saísse mesmo da história de Android. Porque isso foi outra era, com outro sistema. Por falar em Platinum, eles também estão envolvidos no novo Devil May Cry, né? Então vamos ter muito combo. É, pois é. E muito também só fanservice. Aqui, eu fiz uma pequena lista, eu só vou passar uma passada rápida em RPGs diferentes. Os RPGs de South Park, cara, que são uma loucura do caramba. Não tinha nenhum até agora. Sério, velho? Eu joguei Stick of Truth e agora o Fractured But Whole, cara. É muito bom. Não, vale muito a pena jogar, é um RPG diferentão pra caramba. E, cara, é como se você estivesse jogando um episódio do desenho. Pra quem é fã, gosta da crítica de South Park. E ainda mais eles zoando com o mundo dos videogames. E até pra quem é fã da franquia, eles fazem referência a tudo, todos os episódios. Então, se tu assiste, é um plus muito elevado ali pra você se divertir muito mais. Então, South Park. Witcher não precisa de muita apresentação. É uma franquia excelente, é um dos melhores jogos da atualidade. Witcher é tão bom, cara, que até o criador da franquia fala que o jogo é melhor que a obra dele. É a obra original, né? Ele falou, ele não. Se arrepende... Ele faz a obra inteira. Ele vendeu tipo por $50 os direitos pro pessoal da CD Projekt pra. É porque assim, é muito popular lá nas terras nórdicas, cara. E no caso ele vendeu os direitos, né? Porque o Witcher é muito popular lá, tinha até série de TV e tudo mais, dá pra encontrar no YouTube também. A sériezinha é bem. O Geralt é bem parecido com o Geralt dos jogos, no caso. Mas, cara, o que eles fizeram com o jogo, assim, eles partem do pressuposto de que eles esquecem tudo que foi o livro existe na cronologia dos jogos, mas eles têm aquele gap do Geralt perder a memória e meio que criar tudo do zero ali e você meio que recomeçar a reconhecer os personagens desde o início, como se você fosse a primeira vez que você estivesse vendo eles. E isso é perfeito, cara. É legal até. No primeiro jogo eles fazem muito mais referência e no 2 eles não fazem tanta referência assim ao mundo de Witcher, mas no 3 vem muita coisa, vem Yennefer. Cara, é muito bom. O Witcher é uma das franquias mais bonitas e divertidas e mais duradouras. Você consegue passar mais de 100 horas jogando a história, não tô falando nem de gameplay de campanha que você pode alcançar, é da história, você consegue passar de 100 horas, tem expansão pra tudo que lado, você tem 3 jogos, o primeiro ele é datado, mas o pessoal dos os moderators, né, os mods, eles refizeram o jogo com os gráficos e combos do segundo jogo, então quem quiser jogar hoje tá com menos bug e o jogo tá mais aceitável ainda. Mas o Witcher é um dos jogos diferentões, no caso de RPG, e a história é foda e Geralt da Rivia é uma mão da porra. Já falando aqui, eu tenho o Knights of the Old Republic, né, cara? Que é o RPG de Star Wars. Tem aqui o único Knights of the Old Republic era um jogo bem bacana, onde foi introduzido o Jedi Cinza, né, que todo mundo queria ver no filme e meio que começou a ser só introduzido e todo mundo tava aí, mas Knights of the Old Republic é um jogo excelente e eu tinha meu personagem chamado Máximo Poder. A Camargo. No Knights of the Old Republic que é introduzido Darth Revan, né? Aham. É introduzido uma porrada de darts, cara, pra você enfrentar. É o Dark Raven, o Ben e o Maul. Aham. O que é estranho, né, Pearl? Porque o Knights, a Velha República é muito mais interessante do que a nova, cara. Eles conseguiram expandir muito mais o escopo da antiga do que da nova. Isso prova que o George Lucas não tava. Ele não tinha ideia do que ele ia fazer com a franquia, cara. A cada jogo que eles lançam na mente de outro cara criou. O Kasdan, qualquer um assim, cara, demonstra que o cara não tinha controle sobre a obra dele e meio que deixar na mão dele, tirar da mão dele foi uma boa escolha agora. Acho que é aquela história, eu acho que os fãs do Star Wars servem mais do que o próprio George Lucas. É que nem o Martin, cara. Só que o George Lucas, no caso dele, não tinha preguiça de escrever, ele só escrevia coisas idiotas que ele pensava. Ele conseguiu ferrar Indiana Jones, cara. Ele estuprou Indiana Jones. Ele conseguiu estuprar 3 filmes de Star Wars com Jedi dançando e andando e conversando. O terceiro é coisa. Eu já te falei do meu roteirozinho e no meu roteiro, aqui eu vou até registrar essa ideia antes. Na minha cabeça, só dando uma base do meu roteiro, o Anakin perderia parte do corpo lutando com todos os Jedi enquanto o filme progride, né? Aí ele vai enfrentar o Saifo Dias, aí ele perdeu o braço. Qualquer tipo de Jedi durante o filme, ele ia perder algum membro do corpo. Eu acho que isso daria uma dinâmica muito melhor pro filme e faria sentido os Jedi serem fodas, porque mostraria que a batalha foi difícil. Mas no caso do filme, foi só o Obi-Wan que cortou o Anakin inteiro. Terrível. Então, o episódio 3 teve esse problema que os Jedi, eles eram muito fracos. Eles eram estúpidos, velho. Aí você vê a animação do Gendry Tartakovsky, cara, e todo mundo é foda lá, cara. O que aconteceu? Pois é. Você tem lá o Grievous, o Mace Windu é foda. Aquela animação devia ser um episódio novo. O que aconteceu exatamente? O que aconteceu foi que o George Lucas se encantou demais pelos efeitos 3D e fundo verde, cara. Ele só queria aquilo, todo mundo só tinha que interagir com aquilo. Eu me lembro até hoje de ter visto um especial quando o episódio 2 estava saindo, né? O Clone Wars estava saindo. E eu me lembro de ver o making of na TV, né? Que tava pra lançar o filme, eles passaram o making of. E mostrava o Obi-Wan, o Ian McGregor, como Ben, né? Num daqueles speeders lá voadores, todo felizão, velho. E eu fiquei feliz, caramba, isso vai ser foda, velho. Eu saí do cinema destruído. Anakin, meu compromisso é com a República, com a democracia! Se você não é meu aliado. Mas Knights of the Old Republic é legal, apesar de que hoje em dia você tem o RPG da. Que é a cópia dos jogos da Blizzard, cara. Que ficou renomado aí, conhecido por ser o RPG, o MOBA no caso, que tem todos os diálogos gravados em voz, aí todo mundo, ó, nossa, aí quando foi jogar era só uma cópia de StarCraft com a skin de Star Wars, o que é ok, mas o Knights of the Old Republic tá aí, pra quem quer jogar até hoje, você tem o Jedi Academy e tem outros jogos, a gente vai fazer um especial só de jogos de Star Wars e falar de microtransações. Um que tá saindo um remaster recentemente é a franquia Hack GU, né, cara? O Dot Hack, que é excelente pra caralho, cara. Quem nunca jogou Hack é uma puta franquia que... Como é que é uma história? Já assistiu Sword Art Online? Sim. Então, é a versão boa desse anime. Isso. É a versão muito boa, melhorada. Dá uma surra nesse anime. Cara, é muito bom. I finally found him. And here of all places. The guy who first got me into the world. Ovan. Na verdade, esse anime que copia Hack GU. Ah, não sei qual é. Mas não sei qual é. Cara, mas Hack GU, você tem a franquia Dot Hack, né? Que você joga com o Kit, que é o garotinho de cabelo azul. Eu acho que é até legal pra quem nunca jogou ver hoje, porque o gráfico é terrível e a mecânica de gameplay é pior ainda. Mas é legal porque eles brincam com isso até hoje, porque como você tá no mundo virtual, eles até comentam, o gráfico tá ruim. E no Hack GU, que no caso veio pela CyberConnect, né, que é a produtora que faz jogos do Naruto hoje em dia, que fez a série Ultimate Ninja Storm, o GU lançou pro Play 2 e ele tinha gráficos excepcionais, cara. E ele tinha uma mecânica parecida com o sistema de combate de Okami, que é aquelas batalhas em tempo real que você pegava dando encontrões com os inimigos, no caso, dando uns quickening. Cara, é muito legal, a história é muito boa, porque tem essa parada do mundo virtual, e você tem essas pessoas que vivem nesse mundo virtual, e quem tá nesse mundo virtual, no mundo real, meio que quem morre fica em coma, e tem uma história muito triste, de vingança. É uma história... Não é complexa, não é nada demais, mas o sistema de gameplay é muito bom, cara. É um jogo que ele é dividido em 3 capítulos, sendo cada capítulo é um jogo, né? Na verdade, é 3 fases da vida do protagonista, que é o Hazael, né? Que é o player killer. E 3 caças diferentes, né? Porque em cada jogo ele enfrenta um inimigo diferente. Sim, é porque no jogo tá tendo uma treta nesse mundo que é a invasão dos Triad, né? Que no caso são os protagonistas dos primeiros jogos. Que agora eles são vilões que foram corrompidos e tudo mais. Eles tão macabros pra caralho, parece até aqueles personagens do Gorillaz, tá ligado? Que eles têm os dentinhos. É muito bizarro, cara. Eu acho legal porque o Dot Hack, né? Ele também teve uma série em anime, OVAs, né? Pra contar parte da história, pra explicar por que o Hazael tá daquele jeito. E a história é bem bacana porque você tem os mundos abertos, você tem dungeons, você tem open world, você pode andar de moto pelo mundo. Não é um sistema de gameplay aprimoradíssimo, mas o gráfico é bom, esse é o shading. E cara, o sistema de combate é legal. No primeiro jogo você tem a possibilidade de equipar 3 tipos de armas, que é Greatsword, Dagas. No segundo você já pode equipar a foice quando você vira o Death's Kite lá. E no terceiro você ganha as opções de Gunner, né? Você pode usar pistolas. Que no caso o Hazael ganha o poder daquela tartaruga lá. É um jogo excelente, cara. Então, quem nunca jogou, e o legal de Dot Hack É que mesmo offline, ele parece que você tá online, cara. Exato. Pra, assim, pra quem não jogou, vai estar tá saindo pra PlayStation 4 compilado, né? Vai estar tá saindo o jogo completo, os três. Ah, vai te cortar minha atenção. Vai ter mais história, no caso de jogo. Eles vão adicionar mais conteúdo ao jogo. E como eu disse, assim, exato, é um jogo que quando você não tá online, ele te faz sentir online, cara. Porque você tem aquele... Você pode assistir os animes, né? No caso, você pode, entre aspas, baixar o anime pra assistir quando, enquanto você joga o jogo. Offline isso, né? Ele te dá a impressão que você tá fazendo download. Você tem a sua homepage lá, que seria o Facebook desse jogo. Você pode colocar música tema, wallpaper. Você pode jogar jogos de carta, tipo Yu-Gi-Oh!, Magic. É um sistema que te dá a impressão, mesmo que tu nunca jogou online, tu se sente online. É um jogo excelente, cara. Dot Hack é uma franquia que merece muita atenção, cara. Espero que futuramente tenha um jogo. O último jogo que saiu foi o Dot Hack Links, né? Que era pro PSP, que meio que copiava Ragnarok. Aí meio que né. Dot Hack GU Volume 1, 2, 3. O Death Fingers da PSP, mas não da PS Vita. Há um RPG que eu considero que é o Digimon World. Ah, sim, Digimon World é excelente, cara. E era bem difícil. Eu vi que naquela altura, quando eu via YouTube, eu tinha que ir ao site pra descobrir como é que tinha um Greymon. Eu não acho Digimon World difícil, eu acho que eles têm os cheats deles, tá ligado? Porque é meio que um jogo que você, de decoreba, você tem que saber como você tem que jogar, qual Digimon você tem que evoluir. Foi. Eu acho que você tem que aprender os macetes do jogo ali. É que nem Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, sabe? No caso, assim, você jogar ele normalmente, você até que... tem uma certa dificuldade, mas depois que você começa a descobrir as passagens secretas, como você dropar cards extras, cara, o jogo fica incrivelmente mais fácil pra você. Ou como você derrotar o seto, não sei das quantas, o seto azul, o seto rosa, e 30 tipos de seto, cara. Então, caralho, O jogo tem muito disso, né? O Digimon World, ele é mais um jogo de você... Se você souber o que tem que fazer, você vai rapidão, né? Exatamente. E outra coisa de Digimon World, né? Que é o jogo que te pune por você ser um idiota, né? Porque às vezes você vai pra canto que você não tem nível ainda pra chegar lá. Aí você entra lá no meio, sei lá, entra na dungeon que você não dura nem 2 segundos lá dentro. Acho que é meio que assim. Então é um jogo que você tem que ter certa paciência ou você tem que se especializar no próprio jogo pra poder evoluir nele. Saber quais tipos de evolução, quando o seu Digimon vai evoluir, o que você tem que fazer com ele, se você tem que deixar o Agumon passar fome pra ele virar o Skull Greymon. Digimon World 2, eu só joguei o 1 e o 3. O 2 eu passei direto. O World 2 você joga numa dungeon realmente que é uma Matrix. Eu acho bem ruimzinho o 2, pra ser sincero. Eu joguei ele meio que à força. Não gostei não. O World 3, o World 3 eu gosto bastante. Digamos que é o meu favorito. O World 3 eu gostei. Eu gostei, mas nunca tive jeito. Outro jogo que eu acho que esse que o Eric é mais fã do que eu, ele jogou bem mais que eu, foi a série Tales, né? Tales of Vesperia, Tales of Abyss. Vesperia. Cara, a série Tales, ela quase rivaliza com Final Fantasy em número de títulos, né? Demais. É uma série que até hoje é viva, é famosa até no Japão, muitas pessoas jogam e tal. Tales of Vesperia foi exclusivo de Xbox 360, chegou pro PlayStation 3 depois de anos, né? Uhum. Foi o que eu mais joguei junto com Abyss, né? Uhum. Esses dois foram os que eu mais... E a novidade de Tales é que teve o jogo pra celular. Ah, Tales sim. Of the Race. Ele, cara, não perde nada pros jogos do console. A história é muito boa, a jogabilidade também é excelente, é bem parecida com a dos jogos mesmo, de consoles, então o jogo não perde nada. Eu recomendo pra quem quiser conhecer Tales of the Race... De Android mesmo, Android e iPhone. Sim, excelente. O estilo de batalha é que nem de Valkyrie Profile, né? Que é o mesmo estilo, só que é um pouco mais livre, né? Outro RPG muito bom que eu acabei de citar é o Valkyrie Profile, cara. Quem nunca jogou, quem gosta de trama nórdica, no caso, né, das Valkyrias, e um RPG de... Ele é um tactical RPG de comandos de botão. Pra quem não entendeu, é... Você começa a batalha, você soca tudo que é botão e todo mundo vai pra cima, ou você pode ser um cara mais calmo e... pensar em quais botões você vai apertar primeiro em uma sequência definida por você pra todo mundo atacar junto, cara. Então, o Valkyrie Profile é um mundo aberto, é um jogo de plataforma, mas ele é um RPG, cara. Então, quem nunca viu o Valkyrie Profile, procura, porque é muito bom, cara. Então, dá pra jogar rapidinho. Outro jogo bem bacana, que é RPG, que é bem diferente, eu vou citar dois aqui, que é o Borderlands e o Destiny, que tá saindo agora, que vem na onda do Borderlands, cara. Que é excelente. O Borderlands é muito emocionante. Cara, jogar Borderlands no multiplayer é muito divertido, cara. É um dos jogos que você... Assim, se tu tiver um jogo pra escolher pra passar o final de semana com alguém... É um RPG, certamente. Ele tem o sistema de RPG dele. Escolhe Borderlands, cara. O Destiny é legal, mas, assim, se comparar a diversão de Borderlands, é nulo. Borderlands tem cooperativo local também, sim, né? Sim. É uma puta diversão, Borderlands, cara. Então... Tem até, recentemente até o Tay lançou a versão, o Tales for the Borderlands, que é uma história paralela com o jogo, que no caso mostra o que aconteceu com a IA do Handsome Jack, né? Cara, é muito excelente, assim, a história, você tem os personagens principais lá que são tão bons quanto os protagonistas do primeiro e segundo jogo, né? No caso, cada jogo vai trocando. E agora tá pra sair o 3, né? Saiu um teaser que era meio que mostrando um novo motor gráfico, que tá foda, e que vai misturar o cel shading já da franquia com partículas, que é a parada da nova geração. Ah, sim. Todo mundo quer Borderlands no 3 aí. E sempre tem uma aberturazinha legal, todo Borderlands. Inclusive os episódios da franquia da Telltale, cada episódio tem uma abertura legal, cara. É, assim, vale jogar. E tem pro Android também, tá? No caso, quem tá querendo jogar as versões de os point and click, procura em Android que tá bem bacana. Borderlands. Eu queria citar um jogo que quase ninguém fala, mas eu gosto bastante, cara, que é o Rogue Galaxy. Eu tô no pau de colégio. Rogue Galaxy é um jogo de PS2, cara, que ficou, assim, ele é muito injustiçado, cara. Ele é muito injustiçado, mas ele é muito bom. Porque a primeira vez que eu vi esse jogo foi em japonês, né? Aí eu comprei a versão japonesa. Aí eu fiquei meio puto, porque na revista tava falando que a versão USA dele tinha muito mais coisas, tinha muito mais armaduras, tinha mais cenários, praticamente era um jogo novo, e eu fiquei muito puto de ter pegado a versão japonesa. Eu finalizei a versão japonesa, eu depois comprei a versão USA e fiquei com preguiça de jogar, cara, porque tinha muita coisa mais pra fazer e eu não queria recomeçar, porque eu sabia do trabalho que deu pra finalizar da primeira vez, mas eu desencanei e comecei a jogar e, cara... O Galaxy, quem nunca viu, procura aí. É um jogo excelente de... Vai sair? Já saiu pro PlayStation 4. Olha aí, é excelente, cara, o Galaxy. Já saiu? Olha... Saiu do ano passado. Olha só, nem sabia, cara. É tão desconhecido que nem eu vi. E Star Ocean. Star Ocean é legal. Phantasy Star é legal também, no caso. Você tem Shining Force, que é bom. Eu joguei muito Shining Force. Um RPG que eu joguei pouco e que eu me arrependo bastante de não ter jogado tanto foi o Legacy of Legaia. Não sei se vocês jogaram, que é um RPG de meio que... De porrada mesmo, na mão. Que você... Ele é tipo um Legend of Dragons, mas você definia os combos do seu personagem antes de dar o golpe, né? Você dava ação e antes você definia se iria dar dois chutes, um soco, dois socos e um chute. A mecânica de Legacy of Legaia é bem bacana também, é um RPG bem diferentinho. Eu não joguei ele tanto. Mas, agora vamos pro prato principal. O melhor jogo pra mim, que é Persona 5, cara. Persona. Que jogo foda, velho. Nossa. A franquia Persona, eu sou um puta fã de Persona. Eu comecei a jogar lá no Shin Megami Tensei e eu fiquei puto da vida quando eles anunciaram o novo Shin Megami Tensei agora pro Switch, cara. Eu tô animadão pra cacete pra jogar essa droga. Mas Persona 5 está entre nós, foi uma puta espera pra chegar aqui no Ocidente. Tanto que a versão japonesa foi por onde eu comecei, cara, e eu não entendi porra nenhuma. Porque, assim, Persona é sempre essa droga. É 3 horas pra começar o jogo. Então, no começo, eles até tiveram uma ideia boa no Persona 5, que é diferente dos outros, que eles meio que eles entrelaçam a história com o gameplay. E não é mais só a história total até você começar a entrar na trama. Você começa já do ponto de ação da trama, que é o Joker assaltando um local que eu não vou falar o que é, porque é meio que spoiler. Mas eles intercalam essa parte da jogabilidade já pra você começar na ação e misturam isso já com a vida do cotidiano dos personagens principais. Então, Persona 5, ele é quase perfeito, cara. Ele é uma obra-prima dos JRPGs modernos, cara. Vai sair um anime dele também agora, recentemente, que é brilhante. Eu comecei Persona pelo 2, né? Você deve lembrar. Comprei Persona 2 e tal. E, cara, é muito bom. Depois eu fui... O Persona 4 é interessante, porque o Persona 4 foi dividido em 3 jogos, sendo que 2 são de luta, né? Uhum. O Persona 4 é RPG e 2 jogos de luta. E tem um jogo de dança também. Que é excelente, por sinal. Acho que tudo de Persona, acho que eles fazem por um motivo, sabe? Porque é excelente, tem animes, toda a franquia eles têm uma cor específica. Esses caras do designer de Persona, cara, eles fazem tudo combinar, é inacreditável. Eu queria ter esse feeling de cores pra você poder combinar qualquer coisa com qualquer coisa. Pintar uma parede e ficar da hora. Persona concorreu no ano, né? Sim, ele ganhou como RPG do ano. Só não ganhou como RPG jogo do ano. Pra mim era jogo do ano, cara. Porque é muito foda, cara. Da sua persona ser uma base da sua personalidade, mas eles trazem isso com um tema de roubos, né? E mais, no caso do seu protagonista, é o Arsene Lupin. Eu acho bem interessante o jeito que eles fizeram 5. O sistema de batalha tá muito melhor. Eles fizeram um sistema de Wii continuar perfeito. Acho que eles não mexeram e nem estragaram tentando melhorar ou mudar alguma coisa. Eu acho que eles mantiveram a franquia do jeito que ela sempre tem que estar, sabe? É sendo Persona. É uma franquia que eu gosto bastante, é um RPG diferentão. E fora que a trilha sonora de Persona 5, cara, é brilhante. Tão boa quanto as outras, cara. Eu tenho a playlist completa dela, cara. Principalmente tem umas partes que você entra em algumas lojas, né? Que fica tocando aquelas músicas de loja de conveniência. Cara, eu ficaria o dia inteiro naquela loja, só pra ficar ouvindo aquela música. É muito boa, cara. É uma música que a pessoa tá indo. Fora que a cantora que canta as músicas, que é a Shoji Meguro, cara, essa mulher tem uma voz excelente, cara. Cara, assim, dá pra acordar e dormir escutando ela facilmente. Aí, ó. É jazz, né? Ela mistura o jazz. Aham. Acho que Persona é um daqueles jogos que vai ultrapassar o tempo, cara. Mas o 5 ele me impressionou bastante pelo estilo, pelo misturar o estilo à trama. E o final dele é tão high, é tão up. É diferente dos outros. Não é tão triste. Não é um Catherine da vida. E Persona é um RPG diferentão. E é sobre isso que a gente falou nesse programa. It's not a game, I'm not a robot. Acabou de ouvir Red, do Cérebro Retro. deveria ter falado de Chrono Trigger.